táxi 3805 no ponto de espera 2186. Livre táxi, ponto de espera 3806, 3205. Torre 1895, Acu, torre 1895. 3895, 3205. Romeu Lima, confirme parte de estacionamento. Primeiro, tá? Faça um check rádio, por gentileza. Intensidade 1, clareza 1. Liga direita, o estacionar frequência Lima, Papa Triple Romeu Lima. Autorizado, licença de leste. Habilizado, Novemex Regolf. Novemex Regolf, complexo final, estamos torre 1895. 1895, até a volta. 6, controle 1208. 10, NH1204, autorizado final ILS, porta estabilizada. Autorizado 2010-1014, o ILS também está autorizado, chamará estabilizado, 6320 também. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5486, na perfil da Momo, possibilidade de liberar da restrição do nível 190? Trip 5486, boa tarde, contato radar, sobrepara o nível 200. Trip 5486 no perfil da MOM para o 200, liberadas as restrições. Termo visual. Após o pouso da mesma, autorizado a alinhar e manter cabeceira 190. Após o pouso, ali mantém 3205. Boa tarde, APS 5857, autorizado chegada a Bonfi, desça para 4000 país, NH1013. Para 4000 na Bonfi, mostra. Afirmo. Bridge Belo Horizonte, decola da 1-0 com a direita, saída da Leda e depois voa Bridge. Aciona 5107, controle frequência 20.8. Mativo, nível 360, aprovado para Guarulhos, decola pista 10, curva direita, sai no perfil da El, Leda e após Bridge, a aerovia Ata Zulu 16, passando por trava até o Zulu e posse. 5107 no transponder e a frequência do controle 120.8, chané 6315. Correto, senhor estacionamento. Posso acionamento, 6315. Para o táxi 1394, que é o BN 154, autonomia 3 horas e 45, confere na Campina. Livre o táxi até o ponto de espera da 1-0, via Pátio em Índia, chama a torre 1895 quando pronto. Desce o táxi na 10 via Índia, ponto de espera 1895, volume 1394. 5-4-5, alternando 2-8-5, gol no meio, 0-0, obrigado. Olha o trip 5-6-2-6, ponto ideal de descida. Confirme. O trip 5-6-2-6, ideal. Trip 5-6-2-6, desce para 4.000 pés, NH1-0, no 3. Para 4.000, ajustado 5-6-2-6. Quebec, mais Quebec. Confirme. Bom dia, Júlio. Tem o que fazer, tá? Thanks, Sammy Torre, 1895, Vip, em Juliette. 1895, Júlio. Estou aí com aquele cordial, boa tarde, para passar no Vitor Índia, Júlio. Vitor Índia, Juliette, boa tarde. QNH 1014, vento 120 graus, 12 nós, reposta 3 milha da final da 17. Passará 3 da 17. Índia, Júlio. November Sky Golf, confirme para estacionamento. Sente no solo 14, livre direito, chame solo no 21.9. Três oito zero cinco, vento 120 graus, 129, livre decolagem, cabeceiro 10. Livre decolagem, 3205. November Sky Golf para Eurostar, vai taxiar via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, Juliette. Solo Salvador, o gol 1924, no gate 10, para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 924. 394. Foro 394, após rolagem da aeronave, o Airbus da TAM, autorizado a linha e manter a cabeceira no zero. Após o TAM, ali mantém a 1-0 com a observação. Que tem que o 350, vou? Vou. Autorizar, 350 Recife via a 358, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, depois Aracaju. Aciona 5-1-1-5, controle 208. Autorizado, 350, então. Controle de outro 58, fala da 10, primeira esquerda, Pucajá, Maracaju, 5-1-1-5, transponder 208. Correto, chama para acionamento. Chama não. Salve, Salvador, Rogério. 315, botão 8, pushback, acionamento. Sente no 8, aguarde. Prazer. Pra já. A cabeceira no 0, devido à nave decolou à sua frente com o mesmo perfil de saída. Gentileza, aguarde. Acende, 3-4. 3 milhas, 1-7, o Índia Júlio. Vitor Índio Juliette, tráfego avistado, livre pouso, cabeceira 1-7, vento 120 graus, 129. Júlio, livre, 1-7. Controle 1-8. 0-8-3-8-5. 0-8-3-8-5. 0-8-3-8-5 ao controle, contato radar. Sim, pode mandar, presente? Livre. É, obrigado, 3-4-0. Salvador, uma boa tarde ao voo 1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Autorizado, Guarulhos nível 3, correção, é São Paulo, é isso? Congonhas? Afirmativo. Autorizado Congonhas 360, nível via Bridge, Pesulongo 6, Belo Horizonte. Decola da 190, curva direita, saída da EL, Leda e depois voa para a posição Bridge. Aciona 5102, controle 208. Saída da Euleda, sua direto com Fixação. ZIP 5486, direto Lençóis. 5486, direto Lençóis, grato. Aguardando pista livre. Aguarda pista livre, 6320. Up 5857. Pronto, 5857. Facilita-se voar Duna 2000. Agora sim. 5857, Duna 2000. Positivo. Obrigado. Confirmado 158, correto. Itaxi via pátio, Índia, até ponto de espera, chama torre 18, decimal 95 para decolar. Júlio Juliette, eu sou Sonata Frequência Lisa, boa tarde. Você tem livre pouso, cabeceiro no zero, vento no 20 graus, no 0 nós. Livre pouso na pista 10. Voo no 394, decolado aos 20, chame controle 120, decimal 8. 394, controle 208, boa. Eu recebi golpe quando a aeronave da Gol liberar a passagem à sua direita, à sua esquerda, livre o ingresso no pátio, cruza o pátio e chame na taxi-lima. 94, ciente, contato radar. Após 2000, pode voar direto da El? Livre. Ciente, após 2000, direto da El, obrigado. Via 26, reduz a fora aproximação e cheque pré-pouso. Isso é uma redução, 5626. Trip 5626 está 4 milhas a noroeste de Simbra, caso tenha condições, esquerda para final e aguarde transferência. E no ativo está curvando para interceptar o 5626. Aqui não tem, não. 8,95. Localizador visual, chamada torre 285. Obrigado pela coordenação. Boa. Voo 924. Agora 5/5, voo no 924. Mantenha ponto de espera. Vai manter o 925. Chané 6320, no solo aos 22. Livre direito, chame solo 121, decimal 9. Autorizado chamar o solo 1219, ligando sua pista agora pela direita. Chané 6320, sobre a esquerda, boa tarde. 924, a linha decola sem parada. Afirmativo, 924. O 924, autorizado a linha decola sem parada, vento 120 graus, 129. Livre a linha decola sem parada, com 924. Zero, pista livre, ingressando na alta. 251. 251, 3805. November Soy Golf, autorizado Lima, Mike, reporte na Quebec, para o cruzamento da 17. Salvador, boa tarde, o Trip 5626 passou, o externo baixado travado. Trip 5626, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando pista livre, QNH 10113. Mativa aguarda na pista livre, 5626. Ciente Vitor Mike Quebec, direto para a rotatória, justo no 013. Web 857, passou a baía de Aratu, reduza para aproximação, efetua cheque para bom. Buscando redução, Web 857. Zona 5, está com 161 na borda, alternativa é Galeão, 3 horas e 50 zona 5. Sexta. Aguarde o táxi aqui, 30 segundos. Aguardando o treino. Sou 1320, autorizado esquerda, portão 612. Autorizado, ingressar no pátio com curva esquerda pela direita, portão 612, vai agilizar. 1315, tem a aeronave da companhia que vai parar no portão 612. Está próximo ao portão, observe o estacionamento da aeronave, após continuar o táxi até o ponto de espera, chama a torre 18, em cima 95 para decolar. Passageiro da aeronave, companhia no 612, está ali o táxi, botará a torre 18, 95, 63. Do Gol 924, decolou no perfil da PUC, Aracaju, na sexta. Gol 924, controle de Salvador, contato radar. 924. Web 857, cheque o trem, torre 1895, Web 5857. 1895, parabéns aí pelo serviço, excelente domingo, obrigado. Boa. Parabéns por ontem. Ah, também, né? Muito grato. Alô. Alô, o Gol 1933 está na posição 0450. A tua guarda. Solo 5626. 5626, táxi Alfa aqui no Pátio 3. 5626. Ou 1394, chamando Recife 1351. 1251, capitão, boa viagem. 1251, bom dia, boa tarde. 5857, tráfego avistado, QNH 1093, cheque trem, livre pouso, cabeceira 10. Vento 120 graus, 10 nós. Machado e travado, F5857. 5857. Vocês coordenem a equipe de pátio lá passando agora aí a cauda, pode estar autorizado o pushback, acionamento, chame táxi. Confirmando que jogou 1933. Estimativo, já está autorizado, puxa, acionado 4, chame táxi. Autorizado, é passando a cauda. 57, puxa, final, baixar o trabalho. Web 5857, livre pouso, cabeceira 10, vento 130 graus, 10. Pouso autorizado na 10, 130 com 10, 63, Web 5857. Salvador, Costanera 6315, ponto Pera 10, igual com a tráfego da UEB. Costanera 6315, após o pouso do bode da UEB, eu estou levando a linha e manter a cabeceira 10. Após o pouso do UEB, a gente mantém 10, 6315. Polo 648, autorizado, chegada a Mare, desça para 2013. Chegada a Mare, 2013, não leva a Vitor Mike Quebec, direto para a final da pista no 7. Direto final no 7, Quebec. 5857, solo 29, livre à direita, 129 solo. 29 solo, obrigado, todo mundo tá. Segundo 57, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chama, né? Do F-57. Olá, 120 graus, 129. 34, 10, Oceania 63. Gol 1924, chama Recife, 1545. 2545, 924. Quer vir o táxi à direita, chame torre 1895, pronto a decolar. Direita, obrigado o táxi, torre 1895, uma boa tarde e um bom trabalho. Chama 20 decimal de controle, vamos lá. 08, boa. Vitor Mike Quebec, chame a torre 1895. 295, até com o voo, Quebec. Controle Salvador, Oceano 6315. Oceano 315 é o controle, contato, Salvador. 6315. Turbo, Quebec. Gente, vem todo 30 graus, vamos lá, povo autorizado, Quebec. Autorizado, abraço, Vitor. Bora. Torre, boa tarde, é o Gol 1-3-3-3, ponto espera da 1-0, pronto. 5-5-7. Portão 5, obrigado, cara. Peço decolagem, 1-0, Gol 1-3-3-3. Juliette, ainda não chegou o seu plano aqui, ele foi preenchido com a IS aqui para 00, no 700, foi isso? Que aguarde na escuta, menino. Ou no 648, estou autorizado a aproximação e ali. Autorizado e ali, ou no 648. Estou 3054, 4, este é o controle Salvador. Ajuste 1093, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS. Cairu, visual mil pés, litoral sul, via corredor Axé, decola curva direita, aciona 0160, controle 208. Eu chamo e tu para acionar Juliette. Júlio, só alegria, a senhora e chame táxi. Firmo, sala 34, boa. Colô 35, chame o controle, por favor. Controle 208? Sim. Uma boa tarde, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa tarde, é o Gol 1333, cruzando 1600 da El. Colô 333, controle, contato radar. Cruzado, Júlio, alinhar área decolar, pista no site, né? 140 graus, 129. Azul 4112, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1013, desça para 5000, direto Duna para o ILS. Desce para 5000, direto Duna. 4412, 129. 13.